Aos que dizem que o amor passa, estou aqui para provar o contrário. Aquilo que se pode passar são as roupas que estão no armário. Aos que dizem que o amor passa, estou aqui para provar o contrário. Aquilo que se pode passar são as roupas que estão no armário. Quem reconhece sabe sua fonte, não precisa se abrir para ilusão. Tem passagem, sabem direito os caminhos do seu coração. Quem reconhece sabe sua fonte, não precisa se abrir para ilusão. Tem passagem e sabe direito os caminhos do seu coração. Muitos fogem do que desejaram pela falta de educação. Não compreendem o que almejaram, sem firmeza virá ingratidão. Muitos fogem do que desejaram pela falta de educação. Não compreendem o que almejaram, sem firmeza virá ingratidão. Vão buscando o que já encontraram, escutando quem não tem razão. Não se lembram, se esqueceram, quem habita no seu coração. Vão buscando o que já encontraram, escutando quem não tem razão. Não se lembram, se esqueceram, quem habita no seu coração. Com o tempo, eu chamo o tempo, vem chorar dentro desse salão. Muitos grandes não cabem aqui dentro, são podados pelo meu facão. Com o tempo, eu chamo o tempo, vem chorar dentro deste salão. Muitos grandes não cabem aqui dentro, são podados pelo meu facão. Joguei rede pelo mundo afora, muitos peixes pesquei no arrastão. Vou criando, cuidando e amando, mostrando boa educação. Joguei rede pelo mundo afora, muitos peixes pesquei no arrastão. Vou criando, cuidando e amando, mostrando boa educação. O jejum que o mestre deixou, não souberam respeito manter. Com o tempo cobrou, é o tempo quem vem faz doer. O jejum que o mestre deixou, não souberam respeito manter. Com o tempo cobrou, é o tempo quem vem faz doer. Continuem caminhando assim, pelo menos se esforcem por mim. Ao andar devagar vão chegando, vão descansar é no meu jardim. Continuem caminhando assim, pelo menos se esforçam por mim. Ao andar devagar vão chegando, vão descansar é no meu jardim. Flores, cores, sons e os primores, onde moro tudo é sem fim. Infinito cheio de amores, vou seguindo com o meu padim. Flores, cores, sons e os primores, onde moro tudo é sem fim. Infinito cheiro de amores, vou seguindo com o meu padim. Peço e rogo a todos os irmãos que nunca se esqueçam de mim. Não por minha matéria de atores, mas pela verdade sem fim. Peço e rogo a todos os irmãos que nunca se esqueçam de mim. Não por minha matéria de atores, mas pela verdade sem fim.